e quem fala é a sua metade. Pra se apaixonar, leve os amantes. Alô, amor, aqui quem fala é a sua metade. Alô, amor, eu tô querendo voltar pra realidade. Que quando você beija minha boca, tira minha roupa, faz amor comigo a noite toda e aumenta a sensualidade. Amor de verdade, quando você beija minha boca, quando você beija minha boca, tira minha roupa, faz amor comigo a noite toda, aí aumenta a sensualidade. Amor de verdade, quando você beija minha boca, eu quero te abraçar e te beijar, te dar carinho a noite toda. Quem fala é a sua metade. Alô, amor, eu tô querendo voltar pra realidade. E quando você beija minha boca, tira minha roupa, faz amor comigo a noite toda, aí aumenta a sensualidade. Amor de verdade, quando você beija minha boca, quando você beija minha boca, tira minha roupa, faz amor comigo a noite toda, aí aumenta a sensualidade. Amor de verdade, quando você beija minha boca, eu quero te abraçar e te beijar, te dar carinho a noite toda.